327, aguenta a posição, temos aeronave no Registro 7 Companhia, está iniciando, vai ocupar esse retaguarda, ok? Vamos até a posição, só um minuto, por favor. Está puxando o 07, ele está puxando o 07, está puxando a retaguarda. É, se o senhor fizer contato aí com ele, o senhor vai constatar. Santo Juliet, Quebec, Kilo, prossiga para o controle. Santo Juliet, Quebec, Kilo, subir a critério até 35.00 pés, após autorizado o nível 1.05. Para ascensão, mantenha o setor UIC de Veracruz, da Ilha de Caparica. Por 90 para ingresso do traço do Tolle, 118 decimal 95. Oi, boa tarde, Eco do Novembro através do farol de Itapuã. No Novembro, autorizado circuito direito no sétimo, tem o tráfego a reportar, reporta de base final. Autoriza 35, senhor? Na sexta, pode ser no 35. Na segunda, 35 Novembro, muito graças. No 55, Petra Equipe 12835, alterna 12851. 12835, Petra Equipe 12835. Afirmo, autorizado no 08, chama a tarde, 327. Então, Guedes, um novembro, só, estou em Salvador, escuta. Afirmativo, senhor. Gente, confirma, pouso 97? Não, senhor, na 35, já está aqui na curtíssima aqui de 2 milhas. Gente, já avistado, autorizado pouso, cabeceira 35, o vento 140 graus, 099, apenas confirmando, parte 5. Afirmativo, parte 5, vai avistar. Primeira nave, chamou o solo. 1-0-6-3-5-5, está na área remota. 6-3-5-5, Guarulhos, só um minuto, cota dela da morte, tá? Ok, tá guardando. Baixar meu 227, autorizado a linha de colapso, estou no zero, vento 130 graus, 109. Cidade Quebec Kilo, estou para nível 105, reporte para lançamento. Mantenha o setor 8 de Itaparica. China 327, autorizado o táxi. Via Patiô no Índia, considera pista no hotel chama torre, 1-1-8 desse morado 5, ajuste padrão borrou. China 355, pronto, cópia. China 355, autorizado o Guarulhos, conforme rota, pistola 10, Taubaté. Nível de voo autorizado 360, decolando a pista no zero, primeira curva à direita, Dael Leda Motiva. 5036, transponder, o controle no 208. Autorizado 360, para Guarulhos, passado do mundo, passado do lugar, passa pé, curva à direita, Dael Leda Máxima, segundo 36208. Correto o protegimento, o Xenemé 355, confirma também de posição no pátio. Remoto 1-3. Remoto 1-3, ciente, chama para funcionar, remoto 1-3, pátio 1. Chama. Quebra autorizado a gente na para 255. Puxa na 6227, contato radar na decolagem, sobre via da aeropatia 360. Na presente autorizado 7 ouvida. Direto Leda, sobe 360, 6227. Passaram 2, agora 6 milhas da posição Conte, serviço padrão encerrado, chama controle Aracaju na frequência 1206. Funcionamento 327, autorizado ali a decolagem. Estão no 0, vento no 30 grau, 099. Decolagem, o orçamento 6322. Afirmo a linha de colar que estou no 0, no 30 grau, 099 vento. Sarus 2830, bate 3, autorizado, pega no táxi. Chame 327, decolou 55, controle Salvador 208. 208, bom dia, boa tarde, Chame 6327. Boa tarde. Chame 6327. Chame 6327, contato radar na decolagem, sobre via para o nível 240. Via para o 240, Chame 6327. Boa tarde. Terra 90 Luiz, que serei Tuberá ou destino? Gente, Tuberá 1 mil pés. Apenas confirma quantas milhas que a parte de Salvador é Tuberá? 50 milhas, sim. Só um minuto, cópia. Apenas confirmando. 1 mil pés será o corredor da Shell, pode? Passando aqui em Lomeótica, pronto, cópia. Informação em curso, autorizado Terra 90 Zulu, Whisky, Tuberau, 91 pés, decola da 17, primeira curva direita, ingresso do corredor Axé, 50435 acionando o transponder e 1208 ao controle. Corretíssimo, qualquer outro objeto na minha alternativa? Gente, para essa elementar que chama a torre, bom voo, em 1895. Autorizado o táxi. Índia, costura pista 10, chama a torre, em 1898295. Com ajuste padrão, bom voo, bateria 2230. É 6227, chama centro Recife na frequência 1283, Botena 12251. Nível de voo autorizado 360. Decola da pista 10, primeira curva direita. Carbo 1, elétrico. 5052 e 1208 ao controle. Zero, passarela, passo zero, pronto. Passarela 2230, autorizada a HL decolar. Pista 10, menos 140 graus, 1-0. Ali decola, 2230. Controle, está operando em 120.8. Correto, chama 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 09, Alfa Romeo Oscar, prossiga. Alfa Romeo Oscar, taxa autorizada, chame ponto de espera, taxa de papá. Entrei de 676, a senhora identificação, vou ir para o blog para que você precisar chegar da mar e descendo ao nível 050. Controle Salvador, boa, 2230, passarela. Passarela 2230, contato radar na decolagem, saída Arboruno, suba sem restrições ao nível 180. Ok, Arboruno sem restrições ao 180, 2230. Dois, P0, pode voar... Elefa? Após árvore, Elefa, ou 2230. Positivo, árvore, Elefa. Oi, chame a 327, centro Recife, no 28.35. 2235, Ocean, é 6327. Oscar, decolagem autorizada, 5.7, vento 1.4.0 graus, 1.29. Whisky Quebec Whisky, só um minuto copy, apenas confirmando o destino, é Parnaíba. Controle Salvador, CNM 6327. Prossiga. Pra gente chamar Recife, chama. Tá autorizado, chama centro Recife, 128.35. Seria uma frequência alternativa? Afirmo, 1.25.1, no caso negativo, 1.26.0. Gente, minha perda aqui é... Oscar, decolou 04.1208. 208. Controle, Papatango, Kilo, Romeo Oscar. Papatango, Kilo, Romeo Oscar, prossiga. Fala, moçada, direita, para a rota de... Solicitar a nossa direto do Paraná. Mantenha um no meu país, no corredor cego, autorização para ascensão, confirme seu destino. Vai. Pro ideal para o destino, pelo norte. Confirme. Passando o quilo meu ótica, mantenha no meu pé, aguardando a autorização do controle para ascensão, com fim para o ideal para descer. 248. Autorizado já o destino, quilo meu ótica. Gente, informa estimado para pouso, quilo Romeo Oscar. Para o controle, quilo Romeo 8, estimado para pouso. 1825. 1825? Ativo. Sim. Bom, Julio, estou aqui pela terceira informação, passo por a sua retaguarda, 19 milhas, cruzando 050 em ascensão ao nível 180. Rafa, dando 72, rumo oeste. Sim, gente, cadê aquilo pra... Guanaíba, 1210 autorizado conforme roda. 17 decola, primeira curva esquerda, Momo, após sem coordenação com o controle no 20 decimal 8, aciona 5555 e o controle no 20 decimal 8. Nordeste da Elis Taparica, rua norte da presente. Gente, mantenha o setor oeste da Elis Taparica e de Leste Quebec Kilo. Aguarde para o lançamento. Ok, me tem ações? Autorizado. Passarei do 2230, autorizado com física. Passarei do 2230, autorizado direto com física. Direto com pista, muito obrigado, 2230. Azul 4166, qualquer dentro, clear de Mari Arrival, channel maintain flight level 060. Série 2230, tráfego 2 horas e 0 milhas, sobrevoo no setor mantendo nível 150, Charlie 182. 2230, certo. Autorizado. São 3676, tráfego 11 horas, 18 milhas, rumo sudeste, cruzando 070 em ascensão, nível 1, 90, 1772. Passarei do 2230, tráfego 10 horas, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando 090, descida até o 050, rebote 320. 2230. São 3676, autorizado Serra Vitor 366. Autorizado 66, 366. Rota 1, meu pé. Recall level 7, primeira curva à esquerda, perfil do corredor forte. 0126, aciona o controle operando no 20 decimal 8. 0126. O cotejamento 02 a bordo, apenas confirmando a autonomia é Serra Novembro de Leste Delta, 2 horas. Chama 2, 1895, bom voo. Leandro 42, já pra Rússia? Estava como copiado já, então vou apagar novamente. Serra Bravo, Romeu Foxtrot, autorizado, conforme rota 7350, é o nível. Decola da 10, primeira curva esquerda, Puca Caju. 5543, 120, décima 8, apenas confirmando Puca Transição Caju. Saiu o ajuste no 013. Ponto de espera da Romeu. Tá um 01 na posição, né? Para o táxi, boa, na 0987, 186, 3 horas, 4 horas. Autorizado o táxi, abate ouro, índia, ponto de espera, 0, chama 2. 118 decimal 95, ajuste padrão, um bom padrão, pela linha 202, Autorizado a descida para as duas traças do hotel, reporta cruzando 3 e 500. Mantenha a posição. Elétrica da Kilo, mantenha o setor oeste da lista Paris. Quebec Whisky, decola autorizada, pista 17, vento 120 graus, 109. Durante o tempo, papá, aninha e manter a pista 17. O Whisky Quebec Whisky, decolou no 4208. 208, agradeço, Whisky Quebec. Juliette, uniforme, papá. Em condições de alinhar e corrigindo. Decolagem após, logo após a decolagem, curva esquerda, cruzar o campo? Autorizar a decolagem em pista 17, vento 130 graus, 109, direto uniforme, papá. Torre Salvador, boa tarde, gol 9097, não posso esperar da 10, pronto. Chegou na posição de 10 horas, 4 milhas, mantendo 1500 pés, sem contato com os controles. Uniforme, a pá, pisou o campo, chega o controle, Salvador, 1208. 1208, obrigado, senhorita. Bônus Renato, está pronto? Afirma, senhor. Papá Tango, Juliette, uniforme, papá. Bônus Renato, está autorizado, aliás, que é colado, que está no 0, vendo 140 graus, 109. A linha e decola, na 10, vou 109. Utilizado 3676, data. São 3676, Torre Salvador, 118, decimal 95. Utilizando 95, ligado, boa tarde. chamando a 3, sim, chamando para Buxa. Bota 3, 1, 3, autoridade na zona. Gente, o chamamento 355 autorizado, chama, cara. Tá, 3. 1 no 1000. Gente, qual o estimado para o pouso? Estima o pouso aos... aos 1830. De voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, Tael, Leila Mótica, é o perfil de saída. 5-0-66, e o controle em 1-2-0-8. Tango Vitor e Juliette por fio. Juliette, mantenha-se via corredores, 1.500 pés, 2.0-3, já porta Paris. Tá depois 1-0, tá 3.076. Vamos a Max 7, decolou 1-8, controle de Salvador 1-2-0-8. 2-0-8. Pronto, cópia. Autorizado, Serra Índia, Romeu Índia, conforme rota, turno de voo, 1 no pé. Decola 1-7, primeira curva direita para ingresso no corredor Cher. 5027 vai ser na transponder e 1208 vai ser o controle. Controle Salvador, é o voo 1097 decolado, cruzando 1600 pés na árvore 1. 1097, contato radar na decolagem, saída árvore 1, suba para nível 360. 360, voo 1097. Gente, próximamente tá aqui, chama a torre 1095, voo. Foxtrot Lima Universal, chame táxi. Alô, Salvador, vou na número 0, boa tarde, comunicação, serviço, chama a palavra. Azul for 165, continua approach, wait minutes, please. Tá 3676, salvo 20, cheio 219. Gente, 5-4 no PLD, poderia confirmar a autonomia alternativa? Thank you. novamente, por gentileza. 02, estacionamento chama a torre em 1995, bom voo. Tá autorizado, chama a taxa para 3235. Da 3676, ingresso partiu na posição 09. 1-09, tá? Como é o Fox Tote Lima, táxi autorizado, time para ingresso. Gerente de Leste, autorizado Thiago, no Porto Econômico de Balcão. Salvador, Xenan 6355, está pronto, ponte de espera. Xenan 6355, mantém o ponto de espera. Valeu, muito obrigado então, Golf 7721, vai ser coordenado um consenso a sua, em relação à sua rota, mas assim que eu tiver uma resposta eu passo a cópia. O 240 que temos aqui, mas a rota não confere. Jama 355, olhar e manter no 7. Anima 6-0, assinamento. Corrijo, 1-0. O meu Fortas Lima, fora de solo, 22208, controle. 208, Lima. Controle, Salvador, Papá, Romeu, Romeu, qual o seu aqui, Lima? Ananga. Santos Manaro, Salvador, Siri, Romeu, qual o seu aqui? Papa Romeu, Romeu Fox Trote Lima, auto código 5027. Funcionado 5027, Lima. Azul Sol 166, good afternoon. Eu fui editar esse Alfa e Fox de Ford, tá? Foi tudo aqui. Por um momento, eu recebo da Gol pronto, cópia. Tá bom, viu? Pelo menos 2-0 da Gol. Confira. Autorizado. Resiste conforme rota do número 7 no nível de voo 370, decola da 1-0, primeira curva esquerda. Puca, transição Caju, é o PX de saída. O transponder vai acionar 5074 e o controle no 208. 370, resiste conforme rota 1-0, decola da 10, Puca Caju, 0074, 208. Não é 2-0 da Gol. Correto, chama a transição na 04. 1-1-9, pronto? Confirmando o consenso a Guarulhos, a rota vai ser a seguinte, Golf 77, Léo, Zico e Uno Mochete, né? 240 é o nível, decola da 1-0, primeira curva à direita, Dael, Coral, será o perfil de saída. O transponder em 5-1-0-6 e o controle em 1-2-0-8. 5-1-0-6. Acabamos de confirmar com o centro. A rota paga foi Golf 677, Léo, Bicho e Unimo Chef. Correto, chama a produção na posição 02, gol no número 9. Missão de Juliette, final não sede autorizada. Thank you. Guarulhos. Apenas do POV? 156. 156, autorizado o táxi via Pachono, Índia, consultora pista no 0, chama 12, 1895, com ajuste padrão no voo. I don't want to fix your conditioner. If when you decide to have there but 320 of the test company, you have to April 1 until the gate 08. Be aware of the fact that ever 320 of the company then after your credit. No, the gate is 08. O Vitor Gilead só queria confirmar qual é a origem do voo, é Garoa, né? Autorizado pouso, visto no 7, Vitor Gilead, vento 140 graus, 109. Passar aqui o horário limite, já tá para acionamento e push? Sem tirar a coordenada com o centro. Tomando uísque, Quebec uísque, centro Recife no 26, decimal 85, alterna 12545. Lima, sequência livre para a aceleração. Lima, sequência boa tarde, autorizado. Aliás, é colapso no zero, vem 130 graus e no zero mais. Confirma. Ok, já coordenei com o centro, sem problema o horário, o 6142. Eu vou coordenar aqui o operador de fim, no 01. Morte, 35, Morte, 31, no controle 1, 20, decimal 8. 1208, 3235, boa tarde. Salvador, 3235, da Elventa, passa 1600. No 3835, contato radar na decolagem de saída Arbor, livre ascensão 360. Saída da El, linda, ótima. O TAM 3835, iremos confirmar com a torre. Cib mantém a da El Lisa como instruída, TAM 3835. Certo, mantendo o perfil, TAM 3835. Informação cá, autorização de voo para Rio de Janeiro, Daniel, nível 3604. Oscar confere, autorizado cota do 3145 para o Galeão, conforme a plano de voo. Na antena número 57 Moussou, o nível 360 já autorizado. Dael, Lita, Irume, será o perfil de saída após a decolagem da 1-0 e a primeira curva será à direita. 5-1-1-2, vai acionar no transponder e controle em 1-2-0-8. 1-2-8-35, alterna 1-2-5-1. Decola da 1-0 com curva direita na Dael, Lita, Irume. 1-1-2, o transponder, o controle 1-2-0-8, posição RE 06-3-1-4. Correto, o protegimento tinha avanço, funcionando 06-2-3-1-4-5. Chamará, obrigado. Bem, 1-4-2-1-0-1, no seguinte, já chama a propriedade. 6-2-0, da Golf, se der, está no 6-4. 1-6-2-0-1-0-4, vai manter a posição. Estamos na nave no posto 2, já iniciando. Tem que possível para dar o puxo. Mike Yankee, autorizado a linha de decolagem, no 7, 21, 30 graus, 10 mais. Azul 2718, a senhora da identificação, chegada Mari, desça e mantenha o nível 050. Azul 2718, chegada Mari, desça e mantenha o 50. Oceano Ilha 355. Trolley Salvador, Oceano Ilha 355. Confirma apenas, eu vejo aqui, 138, São Gonçalo da Amarante, 350, confere. Autorizada à direita, Índia, chama a torre, 1995, ajuste 1092, vamos. Gente, o número 69, é o número 2 no setor. Vamos na nave agora da companhia, vamos puxar no 4. Após ele ser autorizado. Só um minuto para coordenação. O voo 620, temos um tráfego no 02 da companhia. Está pedindo um puxo simultâneo, tem condições? É no 02 e o senhor está no 04. Gente, após o Avianca, então, inicia no 04 e puxa com o padrão como se fosse do 05 para sair do Spot 3, para possibilitar que o amigo da companhia puxe no 02. Ok, vamos ver como então será pelo 5, né? Afirma, afirma o padrão, tipo assim, como ele vai ser do 02, provavelmente vai ficar indo através do 04. Tá do mesmo, tá? Voo 620, coordena que equipe de solo e chama a planta do táxi. Voo 1169, já coordenado com o tráfego da companhia, chama para o táxi, coordena para a equipe de solo, 02. Autorizado, linha de colapso 10, vento 130 graus, 10. Autorizado, linha de colapso 10, vento 1. Voo 1869, a senhora identificação de chegada bom, sucessa e mantenha o nível 050. Romeu 11, como é que é? Me escuta do controle? Tá escutando, solicita voar direto Manati, no meu teste. Autorizado, direto Manati, no meu país, ajuste 1012, 1092, hoje como é que é? 1012, REAC. Azul 2718, sem restrições, desça para 2500 pés, hoje ajuste 1012, autorizado para procedimento, reporta sobre Serra Vitor 366. Boa noite, 869, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2309. Boa 2718, voe direto a Serra Vitor 366. Salvador, Xanel, 1142, decolado, Puka, na carreira. Xanel 142, contato radar, saída Puka, nível 350. Era Puka 350, como se virou, voe de Aracaju. Autorizado, chama a taxa 3145. Chama a taxa 3145. Salva a taxa 3145. 3145, deu certo. Afirma a chance, se confiar então 3145. 0, está com 178, 310, cara. É, desculpa, João Pessoa. 188 e João Pessoa, alternado. Gente, só um minuto pro táxi. Não, valeu, não, amigo, companheiro. Ok, é 178, está registrando. 178, gente, e a autonomia? 310? É 310. Autorizado o táxi, à direita Índia, ponto de terapia, 10, chama Torre, 1895, ajuste 1092 em Bombeiro. Torre, estado, compartilhado. Pro 620, segue o táxi da companhia até o ponto de terapia, chama Torre, em 1892. Segue o da companhia, 1895. O número 69 autorizado, né? Colapso no 0, vento 130 graus, 089. Decolagem no 69. É. Serena 210, senhora, identificação, voo com a bog para interceptar a chegada à mar e descendo ao nível 050.